cleared out. Só passando os Victor pelo Delta, vetoração para evitar tráfego, esquerda para o 045. 045, convido pelo Delta. Zuco, vê direita na proa 060. Bom, número 20, direita, 060. Duas horas, 1-0 milhas, rumo nordeste, passando nível 055, em descida para 3, um pés, Boeing 737-800. Delta. Salvador, papapá, Eco, Papa Serra, informa que vai cruzar a radial 320. Eco, Papa Serra, curve a direita na proa 170, seu limite agora é o localizador. Direita 170, limitado pelo LOC, Eco, Papa Serra. Papapá, Juliette, Hotel Romeu. Controle Salvador, sempre quando possível, estimado para pouso. Ainda mantém o 080. Estimado para pouso, Romeu, 5 horas. Pede. O Lima Kilo Zulu já pode descer? Papatango Lima Kilo Zulu. Tráfego agora a sua retaguarda. A 3 milhas. Aguarde a separação regulamentar. Para o localizador, curva esquerda na proa 140, está autorizada a final do procedimento, informe estabilizado. 140, autorizada, cortará 7617 do plano. Papai, papai, papai, você vai seguir tráfego da Gol, Boeing 737-800, que está na sua posição de 1 hora, 12 milhas, cruzando 4 mil pés em descida, para 2 mil pés. Papai, papai, o número 20, vai seguir tráfego 320 à sua frente, 8 milhas, interceptando agora o localizador. Bom, número 20, sim. Flagem imediata, fica autorizado. 6227, sim, ali, mantém o 0. Mantém o 0, acendo a identificação. 3 e no 4, no solo 28, táxi à direita, chama o solo 121, não desce com uma 9. Direita, mesma, chama o 121. Ação, chama a 2, Salvador, 118, desce com uma 95. 95, Juliette, eu tenho o meu autorizado, nível 120. Vitor Kilo Delta, tráfego adicional, vou agora esquerda para 060. Esquerda 060, Vitor Kilo Delta. Tráfego agora 12 horas, 5.5 milhas, passando 4.200 pés para 2.000 pés. Bravo Eco 9 Lima, está sendo retorado para a aproximação final. Puta. Azul, puta, sai demais. Charlie Mike, faça 180, já presente para retornar para o ponto de espera. É demais. Delta está na proa orientada pelo controle? Grauza no 49. Pouso autorizado, não no 0-3-3-7. Chalé 6227, decolado 30. Chame o controle Salvador em 120.8. Bom voo. 208, muito obrigado, tenha um bom dia. Só esperar. Quero a ponta de 10. Tango Lima, Kilo Zulu, terça para 4 mil pés, altímetro 10, 14. 4 mil pés, Lima, Kilo Zulu. Controle Salvador, uma boa tarde, Oxanel 6227. Oceanema 227, contato com o radar na decolagem, supervia saída Tango 1, transição Tóquio, para o nível voo 360. Está presente autorizado direto Leda. Tango 1, 360, direto Leda, Oceanema 227. 220, prossiga. Continue a aproximação, número 2 para o pouso. Aguardando. Só passar em ser redução de velocidade para aproximação. O tráfego informado está meia dúzia de milhas à sua frente. Boeing 737-800. Radial 300. Não foi copiado. Radial 300. Autorizado. Direto destino Papa Romeo, Romeo Eco Bravo. Quando você estimar para pouso. Direto destino, assim que revelar no 120, eu informo o senhor estimado pouso. Terra completa final, chame a torre de Salvador, 118.95. 95 grado, bom serviço. Comece. 6204. Escuta. Volo 620, vento 180 graus, 10 nós, pouso autorizado, pista 10. Volo 620, vento, baixado. Papapá, Eco, Papa Sierra. Continue a aproximação, reporte final de 5 milhas. Confirme intenção de pista 10. É negativo, senhora. Se autorizado ao 7, visual. Eco, Papa Sierra, reporte pronto para o cancelamento. Mataraca, Eco, Papa Sierra. Reporte pista 10, desceu para 2.10, altímetro 10, 1.4, reporte estabilizado. 2.000 vai chamar estabilizado Lima, quilo Zulu. Salvador Zulu 90 Mineral. Papatango Eco Zulu Novembro, desça para o Sul Circuito Tráfico em Salvador, altímetro 10.14. Novembro, desça para o circuito articulado 04. Papatango Victor Kilo Delta. Com instruções da Torre Salvador, passa a espera na casa com curva pela esquerda, chame torre 118.95. Cliente, faz espera na casa, chama torre 1895, Vitor Kilo Delta. Passa para Julieta Hotel Romeu para serviço de informação de voo e alerta, chama o centro Recife 126.0, caso negativo 128.8. Salvador, Papatango Vitor, Kilo Delta, na proa da Ceasa, visual com 1-7. Kilo Delta, na vertical da Ceasa, inicie 360, com curva pela esquerda. Reporte reinterceptando o final 1-7. Cliente, vai reportar interceptando o final do 1-7, Vitor, Kilo Delta. O modo Charles estava em subida. Estava passando 5.600 pés em subida. Não, ao contrário, estamos descendo, passando 5.100 e descendo. É, passa a chave do seu transporte sendo mais normal, aí dentro. Ok, faria uma verificação. Controle Salvador, boa tarde, o Azul 2789. Azul 2789, controle Salvador, acena a identificação. Aí dentro. Recife queria que a gente aumentasse a velocidade, o senhor solicitou o aumento de velocidade, 2789. Charlie Mike, autorizado decolar pista 10, vento 150 graus, 12 nós. Livre decolagem, Luiz, Charlie Mike. Muito obrigado. Torre. Octavou o uniforme, tem condições de taxiar um pouco mais à frente? Direita da 1-7, mais travada, Papa Sierra. Papa Copa Sierra, pouso autorizado, pista 17, vento 190 graus, 11 nós. Que repouso para o Eco Copa Sierra, pista 17. Quanto espera no 0, gol 256? Bono 256, autorizado a alinhar e manter, pista no 0. Alinhe e mantenha no 0, gol 256. Que tarde, Mike, decolado aos 36, chame o controle Salvador em 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado. Fique em frequência 125, décima 1, alternativa 22, décima 35. 251, alterna 2835, Ocean 6287, obrigado, boa tarde. Golfe Serra, foi Alagoinhas para intercitar a chegada bom. Salvador, muito boa tarde, Papatango Whisky Charlie Mike, se colocou coral no Bravo na sua esposa. Papatango Whisky Charlie Mike, boa tarde, contato arrasado, submarino de voo 900, via saída coral no Bravo. Você acena via coral no Bravo, Whisky Mike? Matilho Zulu vai pousar na 10 ou na 17? A 10, já estabilizou. Gente, já estabilizou? Afirmativo. Torre Salvador, frequência 8.95. 18.9. Céu, não falou 37, confirma o estacionamento. Progresso, solicita backtrack. É só fazer, autorizado backtrack via pista, taxiway Oscar, pátio do Graer. Da pista Oscar, pátio Graer, é só fazer a reportar ali. A torre, o Papa Tango Lima, Aquilo Zulu Nacional, estabilizado. Papa Tango Lima, Aquilo Zulu, continue a aproximação, aguarde pista livre. 60, Ferequeira, pode prosseguir final 17? Lima, Aquilo Zulu, continue a aproximação, aguarde pista livre. 09, chamou. Vitor Aquilo Delta, mantenha 360 no setor, aguarde instruções. Ciente, vem aqui no Delta, aguardando. Ono 256, autorizado a decolar pista no 0, vento no 8, 0 graus, ono 7 nós. Livre decolagem no 0, gol 256. Tem curva à direita até a proa 195. Por isso que Charlie Mike é sobre o vetoração até a Bruno 95 para evitar tráfego na sua subida. Gente, o 95 até 5 mil pés. Zulu, informação de trago à esquerda, Papa Alfa Tango 4, ou no 1500 pés realizando espera no setor norte. Tá ciente, o Lima Quilo Zulu, costa final, contra embaixo a casa. Vitor Quilo Delta, informação de tráfego, Charlie 402, final de 3 milhas, pista no 0. Ciente, Vitor Quilo Delta. 17 no ar. Lima Quilo Zulu, pouso autorizado, pista no 0, vento no 8, 0 graus, no 1 no nós. Autorizado, pouso na 10, pista. Ono 256, decolado 40, chame o controle Salvador em 120, décima 8. 208, com 1256. Então, Kilo Delta, complete o 360, reporte curta final, pista no 7. Vai reportar curta final no 7, vista Kilo Delta. Papá Romeu, Sierra Golf Oscar, livre acionar chame táxi. Controle Salvador, Gorona 256, passa 1500 para 370 na saída Puca. Gorona 256, contato radar, suba via saída Puca para o nível de voo 370. Via Puca 370, Gorona 256. Controle Salvador, boa tarde, Papatango Golf, Kilo Oscar, gente da informação aí, Lipa. Papatango Golf, Kilo Oscar, boa tarde na chegada Amanda, essa via para o nível de voo 060. Via para o 060, Golf Kilo Oscar. Grupo Oscar Golf Uniforme, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Prossiga. Marco Bravo, estimado depois 2040. 2040, copiado. Faz, mantenha ponto de espera. Esse pronto. Quilo Zulu no solo 41, no táxi à direita, chama solo 121, no décimo 9. 219. São 3.017, Vitor, Quilo Delta. Quilo Delta, pouso autorizado, pista 17, vento no 80 graus, 119, após o pouso, parte 5. Firmo, cara vai ter. Livre pouso 17, Vitor, Quilo Delta. Oscar Golf Uniforme, autorizado decolar pista 10, vento no 80 graus, 12 maio. G59 é autorizado alinhar e manter pista 10. Ali mantém o 659 e 10. Cruzeiro Novembro, chame Torre Salvador na frequência 1895. Você está em cima da Torre Novembro? Chico Bravo, a terminal de Salvador vai até 60 milhas. Ah, corrigindo, agora sim eu tirei usando o equipamento de acesso. De pouso, é Cruzeiro Novembro. Então, Quilo Delta no solo 43, táxi via Papá, Baeté. Tango Oscar Golf Uniforme está em contato com a base, sua via saída Coral Uno Bravo para o nível de voo 080. Via Coral Uno Bravo para o nível de voo 080, tudo bem, pessoal. 3789, desça para 4.000 pés, o ajuste 10014. 10014, 4.000 pés, azul 2789. Eco Zulu November, pouso autorizado pista 35, vento no 80 graus ou no 0 mais. Pouso autorizado, Eco Zulu November. Controle Salvador, Papatango, Chile Mai. Siga, Whisky Charlie Mike. Haveria a possibilidade de coordenar junto ao centro para o Chile Mai aproar do destino? Tinha coral aguardando uma proa mais à frente. Ciente, o Richard vai mantendo coral. 256, chame centro Recife, na frequência 25.45, alternativa 26.85. 27, chama centro Recife, 25.45, alternativa 26.85, gol 256. Acho que a Golf Uniforme vai direto coral na presente. Direto coral, essa Golf Uniforme. Bono 659, Torre de Salvador. Consiga. Bono 659, informe que está aguardando a autorização do controle de Salvador para decolar. Certo. Quilo Oscar, desça para o nível de voo 050. 050, Golf, Quilo Oscar. November no solo 46, autorizado backtrack, táxi via Papá, PS5. Para o UNA 1510, ajuste em Salvador, 1904. De decolagem até 3.000 pés. 3.000 pés no 659. No 659 é autorizado a decolar pista 1-0, vento no 80 graus, 1-2 nós. O 3.000, segue o perfil? No 659, afirma. 659. Palma, meu Romeu Eco Bravo, chame Centro Recife, na frequência 126.0, alternativa 122.8. 126.0, 128, Bravo. 28.8, Bravo. Oscar Gol, que Sierra, desça para o nível de voo 060. Olha, igual 659, decolado, boa tarde. Uno 659 está em contato radar. Mantenha a proa até 3.000 pés. Após 3.000 pés, voe Leda. Após 3.000, Leda, 659. Uno 659, como que tem um tráfego que a gente decolou na saída... Pistão 90, está cruzando 050 para o 080, ao Charlie 208. 7, mas pronto. Golf Kilo Oscar, eu vou e toque. Toque, Golf Kilo Oscar. Tá voando lendo, 659. Gente, vamos 659. O azul 2789 vai fazer um pequeno desvio, 5 grauzinhos à esquerda, para desviar uma formação em cima de bombe, ok? Gente, do desvio, prossiga na descida para 2.000 pés, o ajuste é no 0.4. 2.000 no 0.4, 2789. Quilo Oscar, desça para 4.000 pés, do ajuste no 0.4. 4.000 no 0.4, Teresa, Golf Kilo Oscar. Oscar Golf Sierra, desça para o nível de voo 050. 050, com pista? 050, Oscar Golf Sierra. Controle Oscar, Mike Yank, ideal descido. Oscar Mike, desça para 500 pés, reporte no prazer de Pituaçu, ajuste no 0.14. Descer para 500 pés com 1014, reportará no prazer de farol. Pituaçu, agora. 2789, autorizado o ILSXA, reporte estabilizado. 2789, liberado, o procedimento é liberado a velocidade? Primeiro, copiei. Libera a velocidade, 2789. Obrigado. Golf Unif, corrigindo. A tanco Golf Kilo Oscar. Foi direto Duna em descida para 3.000 pés. Duna 3.000, Golf Kilo Oscar. É mais que o controle adjacente, só que mantém a rota. Sim, já mantém, eu estou demais. 2789 pode aprovar a Duna para evitar formações? Autorizado, as 2789 reporta estabilizado. Confere. Costa Golf Sierra, em descida para 4 mil pés, o ajuste é 9014. Mike Yankee, chame Torre na frequência na noite, decimal 95. Chamará a Torre 6895, Oscar Mike Yankee. Sério, não é? Tá 3567, autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, vento no 90 graus, ou no 49. Alinhar e decolar, dá no zero, tá 3567. Torre, Papa Romeo, Oscar Mike Yankee. Papa Romeo Oscar Mike Yankee, autorizado circuito pela direita, reporte para girar base. Reportará para girar base, circuito pela direita, Oscar Mike Yankee. Torre Salvador, passaria 2233 no ponto de terminal 0. Passaria 2233, autorizado alinhar e manter, pistão no 0. Alinha e mantenha no 0, passaria 2233. 5 decimal 1, na alternativa 28 decimal 35. 251, 2835, 659, boa tarde. Girando base da 17, está travado, acho que é mais quente. A Mike Yankee é autorizado, pouso pistão no 7, verso 8, 0 graus, 1 no 2, nós. Acho que é mais quente. Mantenha a posição. Passaria do 2233, autorizado decolar pista no 0. Vento no 80 graus ou no 09. Sem decolar não no 0, passaria 2233. Golf Alta, mantenha a posição. Estabilizado azul 2789. Azul 2789, chame Torre Salvador na frequência 18, decimal 9. 1895, obrigado. A 3567 está autorizado, vai elétrica. Elétrica 3567. Golf Kilo Oscar, prossiga para 2000 pés, o ajuste permanece autorizado em LSXA, reporte estabilizado. 2000, reportará estabilizado no X-ray, o Golf Kilo Oscar. Está 197. Sente o 2789 da Azul, aguardando pouso. Passaria do 2233, decolar 256. Chame o controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 208, passaria 2233. Controle Salvador, muito boa tarde, é o passaria do 2233. Passaria 2233, boa tarde, para Catadá. Suba via saída Mumon para o nível de voo na 60. Via 160, passaria 2233, não compre gradiente de subida. Ritmo a 3.000 pés. 3.000, passaria 2233. 2789, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 8, 0 graus, no 2 nós. Autorizado pouso, 2789. Mike Yankee, no solo 57, taxi via Oscar, Pátio 4. Via Oscar para o Pátio 4, Oscar, Mike. Zulu, autorizado cruzamento da 1735. Poderia confirmar o vento para o 2789? Azul 2789, vento no 8, 0 graus, 1 no meia dúzia de nós. 2789, obrigado. À direita, na proa 010, seu limite vai permanecer essa proa até cruzar o nível de voo 060. Direita, proa 030, limitado por? Direita, pode ser a 360, limitado até cruzar o nível de voo 060. Limitado até cruzar o 060, passeio 2233. Já dá atenção, passeio 2233? Exato. Atenção, passeio 2233. Ponto em quilômetros que irá pousar na 10 ou na 7? Pessoal, no 7, senhorita, Golf Serra irá pousar na 10 ou na 7? 10, Serra. Entendi. Golf Sierra, desça para 2.000 pés, do ajuste no 0.04. Desça para 2.000 pés, no 0.04, ajuste, ótimo, Sierra. Salvador, boa, eu azul 6908, disponível 150 na Pagode, ou melhor, na Bumed. Do 6908, boa tarde, na chegada Bumed 1, desça via para o nível de voo 050. Desce na Bumed 1, no via, para o 050, azul 6908. A Tango Whiskey Charlie Mike está afastado 5 milhas da posição coral, seguindo o estado terminado, chame Couto Liliel, na frequência 020, decimal 1, bom voo. Chama agora, Liliel, 5 milhas, Charlie Mike. Trulha 09, QNH 10 no 4, confirme o PLB. Trulha 09, autorizado o táxi até o ponto de espera Oscar, é poste para ingresso no 7. Chané 6327, autorizado decolar pistão no 0, vento no 6, 0 graus, 1 no 2 nós. Livre, decolagem, pista 10, chané 6327, iniciando. Cada loja, o Golf Kilos. Golf Kilos, chame torre, na frequência, na noite, decimal 9. Passareto 2236, está afastado 10 milhas de Salvador, e a sua navegação vai direto à barreira. Na frente, direto para a rede, passaria 2233. Olá, modificada a presença, solicita a base pela direita da Nordeste. Papadango, Golf e Kilo Oscar, reporte pronto para o cancelamento. Modificada presente, senhorita. Golf Clóvis. Modifique em Loaça, plano IFR cancelado aos 058. Realize base pela direita no 7, aguarde autorização de pouso. Para autorização de pouso, Golf Clóvis. O nome é o país. Afirmativo, descendo para aqui, país de Caterató. Caminha 327, decolado 01, no chame o controle, Salvador 120, decimal 8, bom voo. 120, decimal 8, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, a chame 6327. Xane 6327, boa tarde, está em contato radar, submetendo de voo 180, está autorizado, vai direto coral. Direto coral subindo a 180, Xane 6327. Trilha 09, mantenha a posição. Autorizado pouso, pista 107, vento no 70 graus, 099. Autorizado pouso 107, Golf Clóvis. 7480, reportará estabilizado, Oscar Golf CA. Perdão. Salvador, 6908, alguma chance de guarda em capa? Chance para girar a base. Está presente, perna do 2197, aguardando instruções de Golf Oscar. Oficiais formam tratar sua posição de 12 horas a 3 milhas, está mantendo no meu pé, é um Papa Alfa Tango 4. O Golf Oscar informa o tráfego na curta final, pista no 7, é um Eco 1-1-0. Gente do tráfego, Serra Golf Oscar. Prolongue a perna do vento pela direita, aguarde instruções para girar a base. Informa o helicóptero que vai decolar da presente com proa norte. Reporte quando o visual começa. Ciente, está visual com tráfego, vai prolongar a perna do vento. Patrulha 09, tem condições de decolar direto com proa norte? O vento no 70 graus, 08 nós. Trilha 09, autorizado a alinhar e manter pista 17. O Oscar, no solo 05, táxi à direita para Papa 5. Tiago, Golf Oscar, autorizado girar a base, aguarde a autorização de toque arremetida. Autorizado girar a base, autorização para toque de arremetida, aguardando, Serra Golf Oscar. Trilha 09, inicialmente vai decolar com proa sul, aguardando a autorização para curvar à esquerda e prosseguir com proa norte. Gente, patrulha, decola com proa sul. Patrulha 09, autorizado decolar pista no 7, vento no 7, 0 graus, 05 nós. Gente, patrulha, iniciando decolagem. está no circuito da 1714 e chame a mesma para pouso na 110 na frequência 120, 118, decimal 95. Gente, reduzindo, vai chamar 2895, centro de tráfego, vista oficial do hotel. 09, decola 206, tem condições de curvar à esquerda e realizar o cruzamento do campo na vertical da cabeceira 10? Afirmativo, já curvando à esquerda, vai realizar na cabeceira 10. Ilha 09, ciente, prossiga com proa norte, informa o tráfego Charlie 150 na curta final, pista no 7. Ciente, vai manter proa norte e ficará atento ao tráfego. Oi, boa tarde, só passando, Vitor Charlie Hotel, 2 milhas para a rotatória, intenções, se possível, 10. Thiago Fiosca, autorizado o toque arremetido, pista no 7, vento no 80 graus, 07 nós. Autorizado toque arremetido, 17, Serra Golfiosca. Então, Charlie Hotel, inicie 360 com curvas pela esquerda na Ceasa, aguarde instruções. Persistora na Ceasa, aguarde instruções, Vitor Charlie Hotel. Patrulha 09, confirma quantas milhas se afasta de Salvador. 18, 95, 11 milhas, 12 milhas. Patrulha 09, informa o tráfego Papa Alfa Tango 4 realizando 360 com curvas pela esquerda 1 no 1000 pés na vertical da Ceasa. Mantenha 500 pés e reporte quando visual com tráfego. Sim, está visual com tráfego. Patrulha 09, reporte na vertical da Ceasa para transferência. Reportará o patrulha. Então, Charlie, eu tenho informação de tráfego helicóptero prosseguindo com proa norte, 500 pés. Reporte quando visual, logo abaixo. Passará o Charlie Hotel. Torre, boa tarde, o TAN 4778, ponto de espera pronto. TAN 4778, boa tarde, mantenha um ponto de espera. Mantenha. Oi, Salvador, Papatango, Oscar, Golf, Sierra e Aliança Lodade. Papatango, Oscar, Golf, Sierra. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguarda. Na vertical da Ceasa, chame o controle Salvador 120, decimal 8. Na vertical da Ceasa, chame 1208, patrulha. A Oscar Golf informa que está afastado 5.7 milhas da posição coral. O serviço radar terminado, chame Léo na frequência 120, decimal 1. Controle Salvador, é o patrulha 09. Patrulha 09, prossiga na escuta do controle, mantendo 500 pés. Ciente, patrulha, mantendo sua escuta, vai manter 500 pés, está visual com o tráfego a 10 horas. Ciente. Já está interceptando de novo a 17, o Kito Charlie Hotel. É outro 360, senhorita? Então, Charlie Hotel, na vertical do L ponto da RMI, faça 1360 curto. Ok, na vertical do heliponto 360 curto, Vitor Charlie Hotel. Preso 2233, chame centro Recife, na frequência 126 decimal 0, alternativa 128 decimal 8. Centro Recife 1260, 1288, passaria do 2233. Obrigado, senhor. Até boa tarde. Por favor. Então, Charlie Hotel, autorizado prosseguir na base da pista 10, aguardando instruções para girar a final. Ciente, autorizado, base da 10, aguardando. Visual com tráfego na final 10, Charlie Hotel. Sim. Através da Valéria e efetuar um levantamento. Teria condições de autorizar 1.000 pés na vertical da Valéria? Ele 09 é autorizado, manteu no meu pé. 509. Golf Oscar, na vertical do farol de Itapuã, faça 1360 com curvas pela esquerda. Reporte reintercepção na linha do litoral. Curva pela esquerda no farol de Itapuã, reporta reintercepção na linha do litoral. Serra Golf Oscar. É 6327 controle? Prossegue 6327. Tem condições de fazer uma autocoordenação controle Léo do seu tráfego na frequência 90 decimal 1 e após retornar na frequência do controle? Não estamos conseguindo contato com ele. Ah, ok, eu vou chamá-lo aqui. Eu já entrei em contato com ele, ele já está sem o tráfego no horário de ponto. Mas eu vou chamá-lo de novo. Ok. Olha, até autorizado o sinal, aguarde a autorização de pouso. Sierra, está no final do Hotel, Charlie Hotel, aguarda. Oscar Golf Sierra, no solo 1-2, táxi à direita e chama o solo 1-2, 1-9. Golfiote, informação de tráfego, um Papa Alfa Tango 4, curta final, pistão no zero. Do tráfego, Serra Golfiote. Pistão Charlie Hotel, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 8, 0 graus, 1-2, nós. Lindo e pouco, mas faz travado, Charlie Hotel. Mantenha o 360 no setor, aguarde instruções para prosseguir. Mantenha o 360 aguardando instruções, Serra Golf Oscar. Nós descemos para 500 pés e prosseguimos após autorização. Está autorizado no meu pé, eu só tenho um tráfego que está no circuito da 17 mantendo no meu pé e não tenho mais nenhum tráfego que irá interferir. Ciente, o patrulha na sua escuta. Mantenha. Vai, 317, prossiga. Controle Léo, estamos liberados pelo controle de Salvador. Esse já tem coordenação pra gente. Gente, já está ciente também ter um tráfego à sua frente, mantendo o nível de voo 080, prosseguindo para Ilhéus também. Agora eu estou ciente. Gente, Ilhéus, chame Ilhéus agora na frequência 920 decimal 1, vou direto Ilkov ou bom voo. Confirma a posição? Ilkov. Ilkov, ok, vai voar direto. Ilkov da presença então, e vai chamar o controle Ilhéus, Oxané 6327, obrigado, boa tarde. Obrigado pela autocoordenação, Oxané 6327. Sem problema. É 9-8, estabilizado. O azul é 9-8, chame torre na frequência, no 8, decimal 9-5. 8-9-5, obrigado, até já. O patrulha 09, mantenha 500 pés para evitar tráfego. Oxalé 6355, mantenha ponto de espera. Salvador 6908, final 7. Me chamo a torre. O azul 6908, final de 7 milhas. Chamo o tráfego da esquerda, fazendo espera. 800 pés, não interfere na aproximação. Guarde pista livre, altímetro no 0, no 4, azul 6908. 6908, continua aproximação, 1014, sente tráfego. Ativo, você na 6355, mantém a posição. Tempo autorizado, pista no zero, vento é 1-8, 0 graus com 0-9 nós, tráfego adicional à direita, mantendo o litoral sul, 1.000 pés, tráfego asa fixa, um Charlie 150, não interfere na aproximação. Sente livre pouso na pista 10, voz 1698. 78 é colisão 5, controle 120, decimal 8, bom voo. 4778, decolou de 1-5, controle 208. Confirma o visual com o Embraer da Azul, curta final no zero? Afirmo, está autorizado, prossegue na retaguarda. Retaguarda do tráfego, efetuando o circuito pela direita, reporte para girar base para o 17. Na retaguarda do tráfego, reporte para girar base, Serra Gulfianca. Observe o pouso do Embraer da Azul após autorizado alinhar e manter cabeceira 1 no zero. Observador, boa tarde, Azul 2711, passando 170 para 180. Azul 2711, chame o controle na frequência 020, decimal 8. 020. Observador, boa tarde, Azul 2711, passando 173 para 180, com vista. Azul 2711, boa tarde, Azul, identificação. Pronto para girar base. Estou foi autorizado base, reporta na final no 7, altímetro 615. Autorizado girar base, reporta na final, Serra Confiança, no 0 e no 5. Boa, bom, 537, está chegada bom, fechou para descer do 279. Livre, iniciado, metro 357. 1097, observe a rolagem do Airbus da Avianca após alinhar e manter cabeceira 1-0. Alinhe e mantenha 1097. Oscar, autorizado, toque arremetida, pista 17, o vento 180 graus, 1-12 a nós, Serra Golfe Oscar. Autorizado, toque arremetida, 17, Serra Golfe Oscar. Decolos 19, controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 0-8, grave, rapaz. Salvador, Oxané 6355, contato radar, se manter o GEO 360, está autorizado, valida. 360, não pode ser, grave. Controle, autoriza mil pés para o patrulha 09? Autorizado no meu pé. 027 não atinge, mantém o light zero. Tupã Meteor 21, curvando à direita novamente, circuito pela direita, reporte para girar base no 7, está livre cruzamento do 1-0, da final do 1-0. Direita, livre cruzamento do eixo, reposta para girar base, Serra Gofiosca. Sete autorizado decolar, pistão no zero, o vento no 90 graus com 08 nós. Livre decolar com 07, 198 nós. Obrigado. 5.45, alternativa 126, decimal 85. 525 a 5985, tá 478, boa. Pode autorizado alinhar e manter cabeceirão no zero, tanto 3155. Da corrida do colega da Gol, está autorizado a alinhar e manter 9 no 0 para o 3155. Na 6355, vou ir direto ao Guinave. Guinave, né? Final, Serra Gofiosca tem livre base, é o time que permanece 1015. 1095, livre base, reposta na final, Serra Gofiosca. 097, decolo de 23, controle 120, decimal 8, então bom voo. 208, obrigado, gol 097. Salvador, gol 097. Adeus, 4065, inicialmente mantém o ponto esperado. Está autorizado manter o no meu pé agora. Vira em controle. O DZ já está autorizado no meu pé. Sim, subindo para o no meu pé. Colagem da pista 1-0 para o 3-1-5. A Golf Oscar, está permitida, pistão no 7, o vento no 8-0 graus, uma dúzia nós, Serra, Golf Oscar. Livre toque arremetido no 7, Serra, Golf Oscar. 065 observando a rolagem do Airbus da TAM, após autorizado anel e manter cabeceira no zero. Autorizado descer para 4.271. Ajuste 1015. 25, permanece curvando à direita, circuito pela direita, está livre cruzamento da final do 1-0, reporte para girar base no 7. Direita, livre cruzamento do eixo 1-0, reporte para girar base, Serra Gofiosca. 255, decola os 2-6, controle 1-20, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa tarde, 3, 1, 5.